Glória a Deus, meus irmãos. Estamos recebendo do Senhor, né, o melhor para nós. Bom, queridos, meu nome é Francisco. Para quem não me conhece, tem algum visitante aí. Eu queria abençoar a vida de vocês, de cada um que está aqui. E uma coisa que Deus tem me incomodado bastante, que eu não creio que cada um de vocês estão aqui e eu estamos aqui por nada. Estamos aqui porque nós cremos no Jesus, um Jesus vivo. Jesus que morreu por nós e que está aqui para nos transformar, para nos fazermos melhores filhos e que nós temos que crer que nós estaremos com Ele e que esse local não é a nossa casa definitiva. Amém? Diga ao seu irmão aí, todo mundo que passa por sua vida contribuiu para você chegar onde está hoje. Amém? Isso é paternidade, irmãos. Né, o meu tema para vocês hoje é sobre paternidade. E a todos que estão aqui, nós estamos aqui com um objetivo: o poder da visão. É um tema que Deus deu ao nosso pastor e que eu creio, e conforme diz o dicionário, a visão é um dos cinco sentidos que permite aos seres vivos dotados de órgãos adequados aprimorarem a percepção do mundo. Irmãos, qual o mundo que nós estamos vivendo, querendo viver? Esse mundo terreno ou mundo espiritual? Trazendo essa palavra que Deus nos deu desse seminário, nós temos que crer, eu peço ao Espírito Santo de Deus que coloque no coração de cada um, que esse poder da visão que nós estamos querendo é a visão do mundo espiritual. Porque esse mundo, irmãos, nem para mim, eu acredito, nem para vocês, tem trazido coisas boas. Mas Deus, o Jesus Cristo, aquele que morreu por nós naquela cruz, este sim. Nos dá uma palavra, nos deixou a Bíblia, nos deixou o Espírito Santo, para que possamos ter e crer no mundo espiritual. E que todo nesse mundo espiritual existe o bem e o mal. A palavra nos diz que nós, hoje, cada um de nós aqui, nós vemos que nós não estamos vivendo a família que a Bíblia nos ensina. Aquela família onde cada um está unido, cada um está se compartilhando suas dificuldades. Eu tenho vivido experiência com irmãos aqui de compartilhar, deles se abrir totalmente ao que eles estão vivendo. Isso tem sido uma bênção para a minha vida. E o que o mundo nos traz hoje? Que nós somos levados a... Nós temos que romper, nós temos que resolver a nossa própria vida, nós temos que ser independentes, nós não precisamos do próximo, nós não precisamos nem dos nossos irmãos de carne, da nossa própria família. Por quê? Isso vem nos tirar do propósito central de Deus, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O mundo nos tem tirado a visão da paternidade. Nós temos vivido aqui como igreja, e é esse um dos fundamentos sólidos desse congresso. Como nós estamos vivendo como pais, como filhos, e entre filhos com filhos? Está sendo ministrado aqui sobre nossos pastores, a autoridade deles como pais sobre nós. Eu vou entrar aqui no significado daqui a pouco. Ou seja, como nós estamos se relacionando com os nossos pastores? Como nós estamos relacionando entre nós mesmos, alguns que já estão maduros, mais maduros, como filhos e como os pais, e entre nós mesmos, como filhos? Essa é a ministração que eu quero deixar para vocês. Vamos ler em Romanos 8, 6... sobre uma diferenciação que existe entre o mundo natural e o mundo espiritual. Romanos 8, 6. A palavra diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Glória a Deus, né, meus irmãos? Isso é muito sério. Eu vou até repetir. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra, Senhor. Obrigado porque eu creio, Pai, que neste dia, nesta noite, nesta tarde, Senhor, nós poderemos aprender um pouco mais, Pai, de discernir o mundo espiritual, Senhor. E desta forma de discernir, Pai, a Tua paternidade sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A paternidade, irmãos, como eu disse, o núcleo básico familiar, as nossas relações como pais, as nossas relações como maridos, a nossa relação como filhos. O apóstolo Paulo, ele diz e chama seus seguidores de filhos na fé. Você tem considerado, irmão, o seu coração, que você tem filhos na fé? Você tem zelado pela vida dos nossos pastores, se colocado diante deles, orando por eles, e dizendo para o Senhor, eu tenho um pai na fé, ou eu tenho filhos na fé. Até onde, irmãos, nós estamos indo com a nossa relação entre pai e filho, né? Em casa e também no corpo de Cristo. O dicionário nos diz que pai vem do latim patri, também chamado genitor, progenitor ou ainda gerador. É uma figura masculina de uma família que tenha um ou mais filhos e assume o primeiro grau de uma linha ascendente de parentesco. Na Bíblia Sagrada, irmãos, ele diz a função do pastor, né, que é de cuidar, apacentar a igreja, de zelar pelas suas ovelhas. A história é maravilhosa. Quando eu estava lendo um livro que o pastor me deu para ler, e fala sobre os pastores cuidando das ovelhas no deserto. E quando eles eram à noite, eles faziam uma proteção para aquelas ovelhas e eles dormiam à porta. E do lado de fora daquela proteção existiam espinhos, ele colocava gravetos para que qualquer lobo, qualquer agente que viesse sobre as ovelhas dele, eles tocariam naquele local e se sentiriam recuados. Porque o pastor estava lá à porta, mas existiam outras formas desses lobos entrarem. Então, assim, é dessa forma que o pastor, a figura dos nossos pastores, dos nossos pais espirituais e nossos filhos espirituais, eles têm cuidado de nós. E muitas vezes ele vai vir com alguma palavra de exortação, alguma palavra de edificação e alguma palavra de amor, de consolo, de direcionamento, de ensino. E é isso que nós estamos aqui hoje para aprender, para abrir o nosso coração para essa visão de Deus para nossas vidas. Porque é impossível nos aperfeiçoarmos como membros do corpo de Cristo sem que o Pai maior, Deus, o seu Filho Jesus, possam ser pais de nossas vidas. Nós vamos caminhar aqui mais. Eu queria ler Atos 20, 28 a 31, quem puder anotar aí. Eu vou ler para vocês. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo, vos constituiu bispos, eu estou falando aqui de pastores, né? Para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de amonestar com lágrimas a cada um de nós. Algumas atribuições específicas de um pastor na nossa igreja, de um pai, é apacentar a igreja. É refutar heresias doutrinárias e exercer vigilância sobre possíveis lobos, vigilância sobre possíveis pretensos opositores. Nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus todo dia que os nossos pastores, os nossos pais espirituais têm um direcionamento de Deus para apacentar as nossas vidas, para nos refutar de heresias, de enganos que vêm sobre nós. Porque se um filho não está alicerçado na sua fé em Jesus Cristo, baseado na palavra de Deus, ele cai, ele se afasta, ele vai para outra direção. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual pai deixaria seus filhos sozinhos? Eu acredito que ninguém. Deus nos deu a paternidade para cuidar e zerar para os nossos filhos. Nós como os pais genitores, geradores e os pais espirituais. Então nós temos que colocar aqui como nós estamos cuidando dos nossos filhos espirituais, os nossos filhos na fé. Existe uma pergunta aqui que eu queria colocar a vocês, irmãos. O objetivo é fazer vocês meditarem, aprenderem. Se a sua vida está centrada no ego, é impossível você submeter a Cristo. Eu tenho 5 anos que estamos com uma caminhada, mais ou menos a idade do Projeto Adoradores. E depois que eu conheci a Jesus, eu procurei realmente diminuir o meu ego, cada dia mais e mais eu ser eu mesmo e buscar a ser mais Jesus. Mas se a sua vida estiver centrada no ego, a submissão, pai ou filho, se tornará impossível. É como aquela frase que nós iniciamos agora, né? Outra frase, irmãos. Como está a sua vida hoje? Como foi seu relacionamento, pai e filho? Você é casado? Como é seu relacionamento com sua esposa, com seu filho? Você é solteiro? Com quem você tem se relacionado? Como você tem buscado a Deus? Como Deus tem sido para você? Deus nos fez, irmãos, para sermos prósperos e abençoados. Deus nos fez para frutificar. Deus nos fez a frutificação. Quinta-feira eu pude dar essa aula, foi uma bênção na minha vida. A frutificação, ela vem na mudança do nosso caráter. Em Gálatas 5:22, vocês podem anotar, eu não vou ler isso agora, mas é uma reflexão diária nas nossas vidas, os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Então Deus vem nos dar um amor, o caráter, a generosidade, a mansidão, a longanimidade, tudo que Deus deixou nos escrito naquele texto. E Deus quer o quê com esses frutos do nosso espírito? Ele quer ter um relacionamento de filho e pai conosco. Nós temos deixado Deus realmente ser pai nas nossas vidas? Nós temos realmente deixado Deus ser um Deus na nossa vida? Ou nós estamos somente pensando que é esse mundo aqui que é o final de tudo? E não é, irmãos. Realmente não é. As pessoas que tiveram decepção com seu pai, com sua mãe, como tem sido isso? O que isso tem impactado na sua vida sobre o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com os outros irmãos? Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui nos colocando diretrizes, alicerces, para que Ele possa realmente entrar nas nossas vidas. Se existe algum empecilho maligno na sua vida, irmão, que um dia o maligno brotou na sua vida, colocou uma ferida, hoje, esse final de semana, é o dia que Deus vai curar essa ferida na sua vida. É o que eu proclamo isso em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu estava aqui agora, estava aqui na frente do pastor orando, e eu lembrei que hoje é o dia do aniversário da minha mãe. Então, assim, eu nunca vou me esquecer desse dia de hoje que eu pude estar aqui, que o pastor me chamou, Deus me chamou para dar essa palavra a vocês, porque hoje também é o dia do aniversário da minha mãe. E como eu tenho saudade dela. Ela já não está aqui conosco, mas foi uma mulher que ela plantou muito o caráter na nossa vida. Ela não conheceu Jesus, mas teve seu tempo lá no finalzinho. Eu estava começando a caminhar com Jesus, ainda não era convertido, e eu proclamei sobre a vida dela. Então, assim, Deus me dá essa palavra hoje, para mim foi maravilhoso, porque eu pude nessa semana gerar isso, né? Gerar essa questão da minha família, como eu tenho sido como filho, como meu pai, e como eu tenho sido como esposa, e como tem sido minha relação com Deus. Gênesis 1:26, Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Em Gênesis 2:7, ele diz uma coisa, irmãos: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aquilo que não era nada, o pó, Deus formou uma coisa maravilhosa. E ele diz aqui também na palavra dele que tudo isso, no final, foi muito bom. Então nós não somos um fracasso, irmãos. Nós não somos um ser que veio aqui para sofrer. Nós não somos um ser que viemos aqui para viver independente de Deus. Nós somos um ser para vivermos em comunhão, em discipulado, em disciplina, em submissão. E nas próximas palavras que vão ser ministradas aqui a cada um de nós, Deus tem nos dado uma palavra viva, uma palavra rema sobre nós, sobre o projeto Adoradores. E Deus também tem dado isso a outros irmãos em outras congregações, que eu tenho testemunhado isso. Os discípulos precisam ver pastores uma referência paterna. A Bíblia diz que existe uma grande nuvem que nos rodeia. Por isso, como líderes, nós não devemos só falar e sim fazer. Deus diz na palavra dele: eu velo pela minha palavra. Nós precisamos aprender a velar pela palavra de Deus, a realmente viver ela de uma forma sincera, uma forma que ela nos encha cada dia pela manhã, como foi proclamado aqui, em oração, em jejum, em estar em intimidade com o Espírito Santo, em submissão, em disciplina. Queria ler Josué 5:2. Josué 5:2. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna-se circuncidar os filhos de Israel. Em Josué 5:5, ele fala, porque todo o povo que saíra do Egito estava circuncidado, mas a nenhum povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Aqui a Bíblia fala, passaram 40 anos, peregrinaram no deserto. O que, que Deus me falou quando eu vim com essa palavra sobre circuncisão? Meus irmãos, até onde nós temos marcado os nossos filhos? Deus aqui, quando ele determinou a circuncisão desses filhos que tinham nascido fora o Egito, ele queria marcar aquela geração. E como discípulos de Jesus Cristo, como nós temos marcado a nossa geração? Como nós temos nos levantado como realmente discípulos, profetas, mestres, apóstolos, evangelistas do Senhor nesta terra? Nós temos que aprender a marcar, a gerar nos nossos filhos uma aliança. Deus tem uma aliança conosco. Quem crê que Deus tem uma aliança conosco? Com cada um. Glória a Deus. Eu sei que Deus tem uma aliança comigo. E eu também quero a cada dia estar aprovado para ter uma aliança com Jesus. Para se conquistar uma terra, tem que ter uma aliança. Para vencer, para guerrear, para ir à frente, nós temos que ter uma aliança. E essa aliança é com Jesus, com Deus, com os nossos pastores, com os nossos irmãos. Eu creio que esse tempo que Deus está nos dando, esse ano Deus vai nos dar, irmãos, experiências maravilhosas, além do que nós estamos indo. Porque Deus tem cuidado aqui, eu tenho acompanhado, eu tenho vivido o Projeto Adoradores. Eu tenho essa honra, como os irmãos dizem, que nós temos essa honra, nossa família, de estar aqui, de ter convertido nesse local, e saber do crescimento de cada um. Eu vejo a afeição de cada irmão aqui, e daqueles também que estão vindo, irmãos, aqueles que Deus trouxe aqui. Eu tenho irmãos na minha célula, que vieram de outra congregação, e glória a Deus que Deus tem levantado irmãos de outros locais para vir aqui, porque nós sabemos que esses irmãos estão aliançados conosco. Estão aliançados com Jesus, estão aliançados com Deus. Cada um tem que se levantar, que nós abençoamos, né? Domingo agora, a família daquele meu irmão ali. Como isso me traz conforto de que Deus está levantando homens sérios, famílias sérias para estar aqui caminhando conosco. Porque nós vamos romper, irmão. Esse ano vai ser um ano de romper experiências tremendas do Senhor nas nossas vidas. Amém? Está no poder da igreja, irmão, a bênção na terra. Deus deu a nós para que essa terra fosse tomada com o poder dele, e a bênção dela só pode vir pela igreja. E para essa igreja seguir esses passos, devemos estar dispostos a mudar nosso modo errado de viver. Devemos fazer de nossa família uma prioridade vitalícia. Devemos ser sensíveis ao processo de purificação de Deus em nossa vida. Devemos dar o dízimo da nossa renda. Não deve haver orgulho em nossa vida. Aqueles que ignorarem a Deus serão como palha. Aqueles que ignorarem, irmãos, a palavra de Deus queimará, irmão, como palha. Se alguém já teve uma experiência aqui de ver uma palha queimando, irmão, misericórdia. Porque é assim, ó, ela pega fogo de uma forma muito rápida. Porque ela está seca, ela está sem vida. Ela não pode ser uma árvore, ela é só um pedaço que caiu de uma árvore, que ali se secou, e ela facilmente o fogo ultrapassa aquela palha, queima, e ela simplesmente some. E é isso que Deus, nós não podemos deixar acontecer. Nós queremos entregar a nossa vida, preparar a nossa vida, para que possamos romper, para que possamos, sim, tomar posse da bênção da terra. E para isso nós precisamos aprender a crer na paternidade, a crer e se submeter aos nossos ensinamentos, a crer e se submeter a cada dia aos nossos irmãos. Em nome de Jesus, eu que ministro sobre a vida de vocês. Como tem sido sua relação de pai espiritual e filho? Você tem se submetido à palavra? Você tem sido um ser espiritual ensinável? Eu até disse essa palavra na quinta-feira aos irmãos. Irmão, nós temos que ser um espírito ensinável. Sabe por quê, irmãos? Porque se todo dia de manhã que eu não acordar e pedir, Senhor, muda o meu modo de ser, faça a tua vontade sobre a minha vida, transforma o meu espírito, transforma a minha natureza pecaminosa. É impossível tomar posse da bênção da terra que o Senhor nos dá. Eu vejo aqui, cada hora que eu olho aqui, a cada dia, a cada noite, a cada semana, eu vejo aqui pessoas novas, eu vejo aqui irmãos que começaram conosco aqui. Eu fico tão alegre, irmãos, porque eu sei que são irmãos que estão perseverando, irmãos que estão aprendendo, e irmãos que estão se levantando para proclamar o nome de Jesus nessa terra. temos que ter dedicação, temos que ter perseverança, ano após ano. Ninguém acredita em seu sonho como nós. A visão que Deus está nos está dando hoje, se nós não cremos nessa visão, é impossível. Quem mais crerá? Essa visão está vindo do trono do Senhor para nós. Nós temos que ter esse sonho, irmãos, de nos alicerçarmos, de termos alianças fortes, de termos aliança eterna, de cremos na paternidade, de sermos filhos fiéis aos nossos pastores, ao nosso Deus, porque eles são enviados de Deus para as nossas vidas. E cada um aqui também, eu creio que Deus vai levantar como pastores, cada um com os seus dons, nós estamos com os seus ministérios, nós estamos aprendendo isso na escola. Quem já está caminhando no módulo 1, 2, 3 e 4, irmãos, vocês não sabem o que é o módulo da escola de ministérios. É maravilhoso. Eu tenho tido experiência, irmãos, têm começado comigo, de que como tem aprendido o que realmente agora Deus está nos colocando para seguirmos, para andarmos mais um degrau. Nós estamos crescendo, irmãos. Esses 5 anos, Deus tem nos dado coisas, experiências, textos, ensinamentos, palavra que vem do trono do Senhor. Em Gálatas 4, 1, 2. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Quem já tinha lido essa palavra? Eu nunca tinha lido ela. Poucas pessoas. É uma palavra que, quando eu estava ali, Senhor, me dê ensinamento, me dê o que o Senhor quer que eu diga à igreja. E Deus veio com essa palavra. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, ou seja, ele pode ser dono de toda a herança, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. O herdeiro, irmão, ele tem que ser adulto. Para nós podermos sair, para nós podermos alcançar um novo degrau, nós temos que passar um tempo. Nós temos que ter alimento sólido nas nossas vidas. Nós temos que nos tornar fortes. E como isso acontece? É como seminários como esse, é como estudo da palavra, é como tudo aquilo que Deus tem nos dado. Tudo aquilo que nós precisamos para nossas vidas está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Eu nem sabia o que era uma Bíblia Sagrada, irmãos. E hoje eu creio que essa Bíblia aqui é o meu manual para que eu possa ter e crescer e ser um homem de Deus nessa terra. Um esposo melhor, um pai melhor, um irmão melhor com vocês. Eu tenho defeitos, irmãos, mas eu creio que com o alimento da palavra, com o crescimento que o Senhor está nos dando, nós estamos nos tornando melhores. Saber até onde pode ir. Nós estamos falando aqui de herdeiro e poder de resolver as coisas, de ser dono da sua própria herança. Nós estamos num tempo de saber até onde pode ir. Até onde nós estamos indo com as nossas palavras, com o nosso irmão? Até onde nós estamos indo com as nossas palavras, com os nossos pastores? Até nós estamos indo com os nossos filhos na nossa família em casa? Nós estamos sendo sábios? Nós temos que ter espírito de sabedoria e revelação, pedir a todo instante a Deus esse espírito de sabedoria e revelação para que possamos ser herdeiros do Senhor. Nós somos herdeiros, mas que para receber aquela herança nós precisamos nos tornar adultos. Nós estamos ministrando as crianças a cada domingo, a todos os dias, todos os dias que é possível. Hoje elas estão lá recebendo a ministração, por quê? Elas são herdeiras do Senhor e elas estão aprendendo a palavra. Elas vão estar além do que nós estamos indo. É uma palavra proclamada por nossos pastores aqui a todo instante. E eu quero ver isso aqui, como diz o pastor agora eu tomei a posse da palavra dele. Eu também quero viver 100 anos, pastor. Glória a Deus. Então, assim, viver e ver isso aqui, esse projeto orador, essas crianças sumindo, essa herança dela, porque nós estamos plantando essa herança aqui. E como pais, a cada um aqui que ministra uma criança nas suas casas ou aqui no projeto, eu creio que cada professor aqui, ele vê essas crianças como pais. Nem toda dor é para fazer o mal. Às vezes os nossos pais, quem aqui, né, tem seus pais, às vezes você fala uma palavra com seu filho, recebeu uma palavra do seu pai, e aquilo te causou dor, te causou ferimento. Mas às vezes, hoje nós cremos que muitas daquelas palavras, elas não foi para o nosso mal, ela foi para o nosso bem. Existe uma frase que a Luciane falou recentemente, que ela leu que ele pregava, né, ele ensinava que nós deveríamos ter pais maus. Porque os pais maus se acabaram. Os pais maus, né, eles estão em falta. Ou seja, eles têm que suprir o filho de todo aquele tempo que ele tem fora da trabalhando, o pai e a mãe hoje em dia. Ele tem que suprir o filho com tudo que o filho precisa. Né? Brinquedos, jogos, férias, tem que ser 2 férias por ano. Ou seja, todas as exigências que vêm da alma do filho. Mas eu quero deixar para a igreja que essa frase, eu não concordo com ela. Eu concordo, sim, que nós precisamos ter pais sábios, pais fiéis, pais com sabedoria para guiar os seus filhos. Como nós tínhamos. Muitos de nós, muitas vezes eu recebi não do meu pai. Apanhei com vara, com cinto. E hoje, glória a Deus, eu não vou tratar meu filho da mesma forma, porque hoje eu tenho a palavra de Deus. Mas muitos dos ensinamentos dele, naqueles momentos, foram necessários para o meu caráter. Amém? E eu creio que cada um que também viveu isso com a sua família. E queria que cada um fechasse seus olhos. O que falta na nossa vida diária para nos colocarmos como filhos? O que falta na nossa vida diária para nos colocarmos como pais de alguns? O que vai mudar em nós, como indivíduos, nós como pais, como filhos, como irmãos, como família, quando vivemos mais assim? Quem aqui de vocês tem sedento no coração de viver uma vida melhor com a sua família, de viver uma vida melhor com o corpo de Cristo, com Jesus Cristo? Reflita sobre isso, medite sobre isso. Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, eu creio nisso. Porque é impossível haver conversão sem a atuação do Espírito Santo de Deus. É impossível, Deus. Cada irmão que está aqui nesse local hoje, Pai, estar aqui por uma vontade, Senhor Deus, pessoal, uma vontade da carne, Pai. Eles poderiam estar em outro local, Senhor. E eu oro e intercedo pela vida deles, Pai, para que eles recebam essa ministração, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor me mostrou ontem, me deu uma palavra que neste local aqui, Senhor Deus, teria pessoas feridas com relação à paternidade, Senhor Deus. Pessoas feridas com seus pais, com suas mães. Pessoas feridas, Senhor Deus, até com outros irmãos, com crentes, com servos do Senhor nessa terra, Pai. E que nesta noite, Senhor Deus, nesta tarde, Senhor, Espírito Santo de Deus, mostre essa vida, Pai. Traga e levanta, Senhor Deus, tudo aquilo que é impuro, Senhor Deus. Tudo aquilo que é uma ferida que até hoje não se fechou e não cicatrizou, Pai, e sumiu do corpo desse meu irmão, Senhor. Se ela ainda, Pai, é resistente a uma ferida maligna, e ela precisa ser curada, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, eu determino, Senhor Deus, eu clamo ao Teu Espírito Santo, que vá a esta vida, Pai. Cure esta ferida. E essa ferida, irmão, só é possível ser curada através do perdão. Perdão, Senhor. Perdão pela vida, por tudo aquilo que aconteceu, Senhor Deus. Perdão pela minha palavra. Perdão pelos meus pensamentos. Perdão pelo meu coração impuro. Perdão, Senhor Deus, por tudo aquilo que eu tenho causado de mal a outras pessoas, Pai. Irmão, você sabe a diferença do que é perdão e desculpa? A Desirema, uma irmã da célula que está caminhando conosco, ela disse: a desculpa é quando nenhum dos dois assume a responsabilidade por aquilo que ele fez. Hã? Divide a culpa. Isso ela me disse lá na célula. Lá. E o perdão é não, meu irmão. É quando você assume a culpa e libera aquilo do seu coração. Então, muitas vezes a gente fala desculpa. E o que Deus nos ensina? Peça perdão. Então, assim, espero que essa ministração, essa palavra, essa diferença entre desculpa e perdão também seja incluída no seu espírito, em nome de Jesus. Eu queria dar mais alguma palavrinha sobre filhos. Um dia eu estava dando aula para as crianças aqui em cima, e quando Deus me deu essa palavra sobre derrubar as muralhas, eu estava com as crianças e derrubando as muralhas de Jericó, a gente estava rodeando, assim, eu fiz um exemplo com elas, e quando nós começamos a orar e a gritar, os irmãos subiram lá, calma aí que está fazendo barulho lá embaixo. Falei, nós estamos derrubando as muralhas, irmãos. Só que eles, né, o povo de Jericó, eles só nos derrubaram as muralhas, não, irmãos. Eles explodiram as muralhas. E é isso que nós temos a aprender para a nossa vida, explodir as muralhas do inferno, as muralhas de separação, as muralhas de desunião entre nós como corpo e entre nós na nossa família. Que essas palavras de Jericó, essa muralha derrubada, ela seja explodida, irmãos, na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, irmão, como eu estou aqui, como é bom ver a carinha de vocês. Glória a Deus. É uma bênção quando eu poder ver cada um de vocês. Não faça nada, filhos, sem uma aliança com Deus. Alguns filhos não suportam e saem correndo, sangrando e rastro de dor. Foi nos dada uma palavra aqui, irmão, sobre aliança. O pastor nos deu sobre, você tem alguma dificuldade, aí já está, estou fora. As pessoas não conseguem perseverar numa aliança. E nós não estamos só falando de uma aliança com Deus, com nós, seres humanos, estamos falando de uma aliança com Deus. Acontece um problema, uma dificuldade, eu estou fora, Deus. Para quê? Vou continuar minha vida lá fora está muito melhor. E, nós, e Deus está nos ensinando o quê? Ah, temos uma aliança, uma caminhada, um discipulado, uma disciplina diante dele, a submissão. Filhos que vivem carregando de casa em casa, dor, rejeição e amargura. Como tem sido, irmão, o seu coração de casa em casa? Você sai daqui, você está com a sua família, você não consegue liberar o perdão, e você carrega dor, você carrega rejeição, você carrega amargura. Uma outra palavra que Deus me deu, o espírito de Absalão. Se eu estivesse liderando, eu ia fazer assim. Quantas vezes, irmão, nós somos hipócritas e dizendo, ah, se eu fosse pastor, eu ia fazer assim. Ah, se eu fosse fulano, eu ia fazer assim. Isso é até no nosso trabalho, na nossa casa, até no corpo, no próprio corpo de Cristo. Nós precisamos saber, deixar que o Espírito Santo aja. E o irmão que está servindo, ele está servindo por amor, como você está servindo por amor. Isso é o que, irmãos? Relacionamento, paternidade, de filho com filho. Muitas vezes é direcionado algumas coisas para nós, pode ser até o pastor, até algum irmão, e ele está te dando uma palavra, é de pai para filho. Nós temos que abrir o nosso espírito para que nós não sejamos aquele só murmuradores. Uma palavra que é antiga aqui no projeto Adoradores, murmuração. Tira da sua palavra, irmão, do seu espírito, toda palavra de murmuração. Ah, se eu fosse eu, fazia assim. Não, irmãos. Senhor, se é isto a verdade, está na tua palavra, não é ensinamento do ser humano, nem de um humano, eu vou crer e vou seguir em frente. E é isso que eu tenho perseverado aqui neste local. É isso que me perseverar ter relacionamento com outros irmãos, em nome do Senhor Jesus. Pai ensina valores e não comportamentos. Eu estou colocando essas palavras, irmão, para fazer um sintetizar no coração de vocês alguns parâmetros, alguns alicerces. Pai ensina valores e não comportamentos aos seus filhos. Pai deixa o filho amadurecer. Pai celebra a maturidade do filho. Pai sabe que o que é o melhor e que tem a oferecer é a si mesmo aos filhos. Como tem sido a nossa servir aos nossos filhos? Você tem sido, se colocado sua vida à disposição total dele? Você crê que seus pastores têm se colocado à disposição total de vocês? Você crê que até Jesus, ele viveu com os 12 e que ele também conseguiu discipulá-los? Jesus viveu, os 12 viveu com ele, Geraldo proclamou isso aqui, almoçou, jantou, viu milagres, aprenderam, jejuaram, visitaram, estava ali com eles. E como isso tem sido? Porque Jesus entregou a vida dele por nós, Jesus entregou a vida dele como um parâmetro, como um parâmetro de paternidade, como um parâmetro de amor para as nossas vidas. Então nós temos que entregar as nossas vidas a si mesmo para os nossos irmãos, para os nossos filhos. Uma palavra muito forte Deus me deu aqui, irmãos. Eu não estou conseguindo ser pai porque não tenho sido um bom pai. Não tive um bom pai. Eu vou repetir. Eu não estou conseguindo ser pai porque não tive um bom pai. Eu não estou conseguindo ser um bom filho porque não fui um bom filho. Deus, irmãos, ele é capaz de... Ele é o intermediador de tudo. Aquela ferida que eu estou tentando, que eu estou pedindo ao Espírito Santo para que ela saia e que toda esta palavra de paternidade seja vivida entre nós, ela só vai ser possível sair disso aqui, irmãos. Se você tem uma dificuldade, que você não teve um bom pai, ou você também não foi um bom filho, clame a Deus e peça ao Espírito Santo que te dê uma direção. Nós precisamos marcar essa geração. Por que é proclamar tudo isso? Nós aqui precisamos marcar esta geração. Ou senão, irmãos, Deus vai fazer o que ele fez no deserto. Quando uma geração se perde, Deus levanta outra. Se nós não marcarmos a nossa geração, vai passar e Deus vai levantar outra. E nós não vamos estar aprovados diante do Senhor. E eu creio aqui, mais uma vez, Espírito Santo de Deus, que não existe aqui ninguém que não queira confrontar as pessoas, que não queira aprender e fazer uma nova geração, e marcar uma nova geração. Eu oro, Senhor, para que também na igreja, irmãos, tenha pessoas que voem alto, que voem além do que nós estamos indo. Deus quer levantar aqui pessoas com frutos do Espírito Santo na vida deles, e que vão ir além do que nós estamos indo. É uma palavra de proclamação sobre a vida de vocês. E para crescermos e seguirmos a este alvo, a este discipulado, só é possível aprendendo, ouvindo, sendo discipulado, sendo instruído, ser investido. Nós estamos sendo investidos aqui a todo momento de ministração. Nós estamos aqui para receber isso a cada dia, nas células, nas casas, nas visitas. Então, assim, é isso que eu quero deixar essa palavra para vocês. Nós temos que, para voar alto, para ir além, nós temos que aprender a nos submeter, com todas as palavras que estão sendo dadas aqui, a ter disciplina, as outras que virão, e essa palavra de paternidade. E essa paternidade, ela vem okay, com uma autoridade que Deus já deu a todos os pastores são os nossos guias, os líderes da nossa igreja, aqueles que cuidam até da parte administrativa durante seus dias, e que também são discipuladores das nossas vidas. É disso que, dessa forma que eu termino essa ministração, e que ela se torne rema na vida de vocês, como ela tem se tornado na minha vida, a cada dia, nesse período que estamos caminhando aqui, como igreja, com vocês. Eu fico muito alegre, irmãos, por ver o crescimento de cada um, e que essa palavra edifique a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de frisar o texto que estava em Gálatas. Coloque, por favor, novamente. Você pode ler comigo aqui? Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Eu creio que este é um dos versículos que expressam o que o Senhor está nos dando como visão sobre paternidade. Nada prospera senão dentro desse parâmetro de família. É o pai que determina quando e como o filho vai desfrutar de uma herança. Significa, eu e você podemos ter vivido nossa vida em família com dificuldades com o pai ou com os pais, mas o Senhor vai restaurar em nós este padrão aqui. Que o Senhor nos dê pais que determinam: agora, filho, você vai desfrutar da sua herança. Pais que nos ensinam, que nos protegem, que investem em nós. E essa é a vida da igreja. Deus quer que vivamos assim. E desta forma, que aqueles que são guiados com o Pai se tornem filhos que geram filhos e se tornam pais. E é uma das perguntas do Francisco aqui no início. Você tem avaliado essa questão de ser pai, de ter filhos espirituais? De gerar filhos espirituais? Será que nós temos vivido isso aqui? Senhor, eu estou me sentindo ainda preso, eu queria desfrutar ainda da minha herança, mas eu não... De repente, porque falta um pai te direcionando. Como Deus me abençoou tanto no ministério, a mim e a Dani, tendo o Asaf e a Rosana como pais. Como Deus me abençoou tanto na minha vida através dos meus pais biológicos. E como Deus quer abençoar a sua vida através de pais espirituais, seja filho. E como Deus quer abençoar outras vidas através de você, filho que amadurece e se torna pai. Porque um pai determina isso. A herança e a hora de desfrutar da herança. Quem não tem o pai, não tem herança, nem tem como desfrutar de nada. Mas quem vive isso, sempre terá uma herança e o pai determinará o tempo. Filho, prospere. Usufrua, desfrute. Feche os teus olhos, irmão. A nossa oração hoje é: Senhor, faça-me um filho. Filho, dá-nos como igreja num crescente, Senhor, progredindo, sendo aperfeiçoados, entendendo cada dia mais. Dá-nos viver paternidade, filiação. Dá-nos viver, Senhor, a alegria de família, de termos pais que nos ensinam, que nos orientam, que nos deixam herança e que ainda determinam a hora de desfrutarmos dela. E assim, dá-nos também a alegria de nos tornar filhos maduros, que serão pais de outros. Você pode levantar a sua voz e orar a Ele: Senhor, dá-me filhos. Dá-me filhos espirituais. Então faça-me ser um filho maduro, Senhor. Se até aqui eu não tenho entendido o que é a vida no corpo, dá-me a visão clara de viver em família como filho amado, caminhando debaixo da graça do Pai. Seja o Pai, o líder que o Senhor colocou entre nós, sobre nós, seja o Pai eterno, para que eu também cresça como filho e seja pai de uma nação, de muitos. Em nome de Jesus. Faça isso conosco, Senhor. Que esta semente prospere em nós. E que vivamos isso no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.